amigo, não perguntes o motivo da minha tristeza, pois no mundo que vivemos, o futuro é uma incerteza. Se sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais, amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais. Já foi amado igual. Sempre o seu.